Sentido. Papatango Eco Delta Fox. Contra o Golf, descida a critério. Reporte 40 milhas Salvador. Já está 40 milhas de Salvador, Clarissa. Tá iniciando a descida no momento. Passou de Paris, o Delta Fox. 229, a posição 11 do Pátio 1 para reboque até a posição 01 do Pátio 3. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso no Pátio 3. Autorizado reboque, reportará para ingresso no Pátio 3, American 229, mantendo a disputa permanente. Oceaner 6140, chame Recife, frequência 1245, alternar 1685, solicite ao mesmo nível final 330. 2542085, obrigado. 79, autorizado pouso, pista 17. 7, cara atento do Zermark, em pouso. Descida a critério, a altitude de tráfego. Delta Fox, feliz 275, senhorita, está descendo para na rua de Paris, para a Feliciana. Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, informo que a altimetria recebida pelo controle é 065. Está atingindo 065 no momento, querido. India Eco Quebec, 22 milhas sudoeste de Salvador, oeste de Salvador, autocoordenação 2345 para ingresso e coordenação com os tráfegos locais de Veracruz. Eco Delta Fox, controle. Durante toda a sua apresentação na evolução e ingresso na terminal, permaneceu em altitude 060 até 065. Em momento algum, mesmo em observação por este controle, foram observados ultrapassar 065. Agora, informação de altimetria, 6.000 pés, cruzando agora 5.900. É quando a sua foto se entra, o plano 66% foi batido 075. E eu vou passar essa sua informação para a nossa manutenção. Obrigado. Ok, esta informação também fora ratificada pelo ACC Recife, que nos reportou também a permanência do seu voo no 065. Gente, eu vou passar para a nossa manutenção. O voo foi autorizado para o 75 pelo centro. Mas eu vou reportar aí, é para nós também que eu estou vendo a taxa do altimetria. Papatango Eco Delta Fox, acione o código 0151. Acionado, Delta Fox. Voo 1864, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Eu tenho no 013, 864. Dashbi Demomo, Cogibo e Flotilla na sequência. 1.500 pés, reporte Paris. Para 1.500, reportar a Paris, Delta Fox. América 229 na escuta. Na escuta, prossiga. Reboque autorizado inicialmente até o través do portão 062. Se autorizado, reboque até no través do 62. American 229. Para o taxi 2796, PO253, 430 e alternativa é Maceió. 53, 430 com Maceió, táxi autorizado em frente, segunda direita, via Índia. Ponto de espera 10, chame 21 no 8 decimal 95, ajustado 1013, no 013. CF livre, táxi pátio 3, pátio 1, Índia 1895, 2796. São 3198, estabilizado. Salvando estabilizado, 3198, Campo Vista. São 3198, complete final do procedimento LSX3, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1895, boa. Voo no 1864, desça para 2000 pés, autorizado LSX3, reposto estabilizado. Voo estabilizado, 1864, 2000. Corre Altan 3198, externo, base está travado. Altan 3198, altímetro 0 no 3, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altan 3198. Sim, American 229, autorizado prosseguir o reboque até o pátio 3. American 229, mantendo a escuta. 94, reporte pronto para energia de táxi. Operação táxi, autorizado 398, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 110 graus, 0612 a nós. Livre posição 3198. Informo homens trabalhando na Taxiway Delta. 3198. Bom dia, 2796 da Azul, a Lima tem capitão no zero. A Lima tem no zero, 2796. Padrizó, 864. Bom, no 864, complete final do procedimento LSX3, chame torre 1 no 8, decimal 95. Vai ser lá. Do Galeão, via Golf 677, Charlie Vitor Lima, após direto eu, restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 1-0-0, nível 1 centena. Decolando pista no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés. Boa terceira milha após iniciar curva pela direita, perfil de subida coral. Controle 1-20-8, transponder 5-4-2-3. Planejamento correto, parte militar, acionamento autorizado, reporte táxi, pioneiro. Sabe o que é? Zero. Alô, San 3, 1, 4, 8, livrou na Golf. Chame pro táxi, Pioneiro 32. Para o táxi, chegou 1094, temos 170 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Teresina. O Eco 170, 3 horas, táxi autorizado via Fátima, em Índia, ponto espera 10, chame em torno no 8 decimal 95, ajustado no 0, no 3, vou já, chegou 1094. Fátio Eco 1895, 1013, obrigado, retorno. Fátio, Índia e Alfa, no ponto espera no 0, estou 1895. Fátio, Índia e Alfa, 1895. Tá 3198 na Alfa. Táxi em frente, segunda esquerda. Via Juliette, Pátio 1, portão 2, autorizado, TAN 3198. Juliette, Pátio 1, portão 2, TAN 3198. Para a rotatória, o Delta Porta. Controle 120, decimal 8. Controle 1208, 2796. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contatada na decolagem, subia a saída Conde para o nível de voo 190. Conde 190, 2796. Salvador de Patrocínio José Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Afirmativo, Coral 090. Juliette Tango Zulu, aguarde. Controle Salvador, está na minha 200, está marcando fila. Está na minha 200, ação de identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 0 no 3. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, acena identificação. Firme, Juliette Tango Zulu, acionada identificação. Afirma aqui, deixa o zero direita no 21, decimal 1. 21 na direita, vou gravar. Eu, Juliette Tango Zulu, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. Reporte para a descida. Esse é o Papa Tango Juliette Tango Zulu. Na proa de Mari para interceptar a sua chegada a Mari. Juliette Tango Zulu. Eu, 3091, posição 057, informação 4-0-1-4-4. Tá. O Gol 864, táxi autorizado. É, na proximidade da táxi ideal, tem um pessoal da equipe infra-aero, está ciente do seu trânsito, para manter a distância de segurança. Táxi está presente, segunda esquerda, Juliette, parte 1, o portão assim. Porém, este portão se encontra ocupado, táxi lento aguardando. Posição, já modificado pelo infra-aero, portão 62 autorizado, até o 62, 864. Juliette 612, vai entrar na porta da cabine. TAN 3191, Galeão, aguarde autorização, a informação é aquilo, altímetro 1013, aguarde a autorização, o nível 340. TAN 407, informação quilo, altímetro no 0, no 3, aguarde autorização do nível 360 para Guarulhos. Fala Tango Juliette, Bravo Delta, aciona o código 0152. 0152, Bravo Delta. Qual é a parte da cabeceira ou a parte de intercessão até o? Gente, então táxi autorizado até a intercessão hotel. Na intercessão hotel, mantenha a posição e chame em torno no 8.95. Meia uma milhas. Oeste de Salvador, mantendo o nível de voo 070, reporte para a descida. Oi, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, plano IFR cancelado aos 1-4, 1-4, mantenha-se em condições visuais, voe Parito. Controle Salvador, o Papa Tango Delta de Golo para descida. Confirma aeronave, chama o controle. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu para iniciar a descida. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. 050, padrão, Juliette, Tango Zulu. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, encontra espaço aéreo Golf, descida a critério, reporte 40 milhas de Salvador. Descida a critério, Juliette, Tango Zulu, reporte 40 milhas de Salvador. Solo Salvador, seu American 229, para informar o termo de reboque. Gente, frequência livre, tenha um bom dia. Tenha um bom dia. 6200. 3191 na escuta, corta. Salvador, Tom 3191, autorizando Salvador Galeão, via posição Irume, Amper November 857, Moslo, e o restante conforme a rota do plano. Declando pistão no zero, decola, mantenha proa de decolagem, se acusar 2 mil pés, a terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El, Leda após Leda, direto, posição Irume. Controle 120.8. Torre 1 no 895, transponder 5457. Voo 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. A Momo 370, 1094. Oceaner 6200, informa o tráfego, posição 2 para 3 horas, 17 milhas rumo nordeste, cruzando 085, em descida para o 050, 1 Charlie 402. 6200. Correto, portão 5, chame pronto. 07 nós. Pelo 32, atenta a esteira de turbulência do 737-800 da Gol, que decolou à frente 3 minutos atrás. Passou posição 9 horas, 1-4 milhas, rumo nordeste, cruzando 120, em descida para 050, um alfa 320. Direita, perfil subido Israel, Leda, após Leda, direto, posição Motiva. Controle 120.8, funciona transponder 5461. Azul com a 207, cotejamento correto, chame pronto, spec e acionamento. Chame mantendo 500 pés, o 4002 e o tipo de equipamento. Ciente, o patrulha 04 mantém-se em condições visuais 500 pés. Cheque o seu transponder, não recebeu mesmo. Oceaner 6200, desce inicialmente ao nível de voo 080. Desce a 80, 6200. Luiz, decolado de Salvador, 19, controle 120, decimal 8. Controle 208, Pioneiro 32. Trânsito Salvador, muito bom dia, Pioneiro 32. Pioneiro 6200 para vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050. Seu limite é o localizador. Esquerda 50, limite ao lote, 6200. Chinei 6200, deixa para 4000 pés, a gente não zero no 3. 4000, 6200. Controle ao pioneiro 32. 207, portão 3. Azul 4207 autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, 4207. Tente reporte no ponto de esperança do taxi. Tá voltando. Quebec, o Salema Guapá. Na Papá, corrigindo. Azul 4082, a sua identificação via chegada Mari, deixa para o nível voo 060, ajuste na 0 no 3. 013-060, via chegada Mari, na 0. Papá de Alemã e Papá Lima, tem capiceiro no 7? Lima tem já 1-7. Papa Tango, Juliette, Bravo, Delta, deixa para 1.500 pés, ajuste no 0 no 3. Mandar 1.500, no 0 no 3, no 0. Tango Juliette Bravo Delta, contato radar 37 milhas oeste de Salvador, cruzando 070 em descida para 1.500 metros. Controle o patrulha 04 no, na rotatória para pouso em Salvador. Patrulha 04, chame a torre em 118.95. Chamar a 118.95, patrulha 04. Torre Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, torre. Na rotatória para pouso no pátio 2. Sede patrulha 04, aponta no através norte da torre de controle. Através norte. Teria como confirmar a frequência da operação? 40. Mais 10 minutos, motor minha, táxi autorizada à direita via Índia. Ponto de espera pistola 0, mantenha a posição e chame torre 1-8-95, altímetro no 0, 1-2 agora, 1012, tem uma boa viagem. No 0-2, altímetro, dia condicionado, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-95, obrigado, boa semana a todos. Boa. 00 para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 080, livre LS, após estabilizar. Direito 80, reporta, 6200. 5. Grato, 1225. 3.0023, ele é pego Zulu. Papa Romeu, Papa Serra Bravo, prossiga. confirmando, é o Patrulha 02, ou 03. É o 04. Ciente, Patrulha 04. Ciente, reporte no Traves Norte da Torre de Controle. Camarada Traves Norte. Chave. Romeu Papa Serra Bravo, aciona o código 02, 1, corrigindo, 0132. Papa Romeu Papa Serra Bravo, mantenha-se em condições visuais, 1 no meu posse. Papa. Pronto, Papa, profila, pega na copa. Decola na terceira saída da EL, restrito nível 060 até 20 milhas em Salvador. Gente, decola da EL, restrito nível 060 até 20 milhas em Salvador. Só passar, sai, sai, sai. Afirmo, utiliza a decolagem pistola 7, o vento 120 graus, 062 nós, Charlie Magopá. Vídeo decolagem pista 107, passar, passar, sai, sai, sai. Traves Norte da Torre, o Patrulha 04. Patrulha 04 aproxima direto para o pátio militar. Reporte no solo controlado, eventuando o FF. Corrigindo, evite sobrevoo da base aérea Salvador. Ciente, informará no solo controlado, evitando a base aérea Salvador. Oi, Salvador, bom dia, 04307, pronto, 0 da 0. Azul 4207, pronto, ponto espera da 10. Gente, o azul 4207, alinha e mantém a cabeceira no zero. Alinha e mantém a cabeceira no zero, 4207. Alinha e papai, decola de Salvador, aos 26, controle 120, décima 8. 208, um bom dia, Charlie Mike papai. Não há tráfego a reportar no setor, mantenha-se em condições visuais, descida a critério, reporte 40 milhas de Salvador. 0 graus, 062 nós. Desdecolagem, pistão na 0, 0. Estabilizado, 6200. Xenair 6200, chame torre 118, decimal 95. 295. Papa Tango Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X-Ray da pistola 0, reposto estabilizado. Estabilizado, baixado e travado, está passando de terra. Xenair 6200, com aproximação, guardando pista livre. Informo o Embraer da Azul, iniciando a decolagem de pistola 0. O altímetro 1012. Gente, 612, prossegue a guarda para pouso, Xenair 6200. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Contato radar na decolagem. É, suba para o nível de voo. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Radar contact on departure, climb to flight level 430 via dial departure. Climb to flight level 430 via dial departure. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. No restrictions. With no restriction, papá, papá, Charlie, Mike, papá. Papá Tango Lima, Kilo Zulu, descida a critério. Reporte 40 milhas em Salvador. U 4207, decola 228, 120.8, controle. 128, obrigado. Xenem 200, autorizado pouso, pistão 0, 120, grau 08 nós. Livre pouso, 6200. 2000 pés, ajuste no 013, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado X-Ray, reposta estabilizada no 013, 403. Para reportar, extensão pouso 97, se autorizado após o externo, cancela e vira para o 97. Gente, após o cancelamento, tem consciência de fazer uma base curta? Afirmativo. Gente, então, reporte para o cancelamento do plano, Gilé Tango Zulu. Tango Zulu. Oxenair 6255, aciona identificação via chegada à mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Azul 2796, duas milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, suba e mantenha o nível de voo 190, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Controle Aracaju 1203, azul 2796. Direita 1-1-6200. Minas 4 horas 189, táxi autorizado. A segunda direita está presente, via Índia, pode esperar, pista no zero. Sua 1-8-95, ajustado 1012. 2 no ajuste, táxi via Índia, segunda direita. A porta espera da 1-0, chama de 2-5-3, 1-9, obrigado, Maria. O Saulo, Salvador, bom dia, o Xenéa 6200, de 1-0-5. O Xenéa 6200, bom dia. Usou, levou o táxi atualizado da presente segunda à esquerda via Juliette. Bate 1 no portão 1-1 no portão 11. Juliette para o 11, 6200. Voo 1162, aciona identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 060, ajustando 013. Direita 197 para final, baixada travada, direita Guzilô. Sim, divisão com o Tiago 402, autorizado pouso, pista no 7, o vento 130 graus, 07 nós, direita Guzilô. Tango Guzilô. Receive 133.25, pick up 125.1, papapapá, Charlie Mike, papá. Good day. Good day. Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, reporte rotatória. Reporte rotatória, Bravo Delta. Vamos ver com a Sierra Bravo, já está de volta com o local de pouso. Para o meu papá Sierra Bravo, tenha frequência livre, bom pouso. Tango Juliette Bravo Delta, chame a torre na frequência 118.95. 2895, Bravo Delta. Para Solo, confirme. É o Gono 556, bom dia. Bom dia, 556, Salvador Galeão, guarda de porta, portão 4. Guarda. O Juliette Bravo Delta inicialmente mantém o 1.500 pés, espera as concuvas pela esquerda, o Juliette Bravo Delta. Afirma o Juliette Tango Zulu, seu solo aos 3-4, ao estacionar para a costa livre. Azul 4082, confirme estabilizada. Estabilizado, 4082. Azul 4082, complete final do procedimento LSXU e chame torre 118.95. Torre 18.95, 4082. Salvador, Azul 4082, bom dia. 4082, altímetro 1092, informa o tráfego, setor norte do campo, 5 milhas fora, altitude 1.500 pés, um Charlie 402, não interfere na sua aproximação. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 4082, Azul. Aguardando a autorização de pouso, 4082. Então, 3091, decolar 234, controle 120, decimal 8. 308, obrigado, bom dia. Vai retornar mais um 360 para a esquerda, ou para o Delta? Salvador, autorizado Galeão, via posição Irune, Uber, 9257, o restante conforme rota do plano de voo. O nível, autorizado 360, 360. Decolando pistão 1-0, mantenha a reta de decolagem para cruzar 2 e 3 ou a terceira milha após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição Irune. Controle 1-2-0-8, transponder 5-5-0-4. 7, autorizado Galhão, Alfa Vemer 857, autorizado milha 360, da El Leda Irune. Comando à direita, 208-5504. Vai chamar por infeccionamento, gol no 556. Jandai, Leandro, Homem, portão 4, chame ponto. Corretamento correto. Vai chamar. Solo, Salvador, bom dia, gol 9790, autorização para Recife, 0500 daquilo. Gente, agora informação ali, Lima, não houve nenhuma informação significativa, menos o ajuste 1012, agora 012. Aguarde autorização Recife 370. Aguarde, gol. Juliette Bravo Delta, vento 100 graus, 08 nós, autorizado, pouso, pista 17. Livre pouso na 17, Juliette Bravo Delta. 0012, aguarde porta 12 para a cópia autorização. E a última tem 1-0-2, tá aguardando, pode voltar pra saída? Dael, Leda e Motiva. Dael, Leda, Motiva, tá 329. 4082, seu solo aos 36, direita 121, décima 1. Direita 21, 407. na escuta para a copa, autorização? Copa para a copa, gol no 790. Salvador, Recife, via Alfa Romeo Uniforme, depois direto Recife. Nível autorizado 370, 370. Decolando pista no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela esquerda. Perfil de subida Pucajama, transição Caju. Controle 1208, acione transponder 5510. Recife, nível 370, rota conforme o plano, tem cola da 1-0, primeira curva à esquerda, está perfil da Puga, Chamo, Aru, controle 208, transporte 1-0, gol 1790. 5-5-0, portão 7, chame pronto para chegar aqui também, gol 1790. Chama pronto, gol 1790. Azul 4082, na escuta? Tarde, Azul 4082, Librão na Fox, na Alfa. Azul 4082, Está presente, segundo, na esquerda, via Juliette, pátio 1, portão 01, autorizado o táxi. Juliette, pátio 1, portão 01, azul 4082. Voo 962, inicie redução de velocidade 200 nós, número 2 na aproximação. Via Block, Amplitude 10, depois Papa Alfa Índia, DCT depois Zumbad, o restante conforme rota do plano de voo. O nível autorizado 340, 340. Decolando pistola 0, mantém a reta cruzada 2, VPL em terceira milha, após a curva pela direita. Perfeito subida. Dael, lenta após lenta, direto, posição motiva. Controle 1, 2, 0, nesse momento, acione 5502. Autorizado Guarulhos, 340. Bloque, Pesolo 1-0, Papa Alfa Índia. Direto, Umbate, depois conforme o plano. Saída Dael, lenta motiva. Controle 208, 3.5502. Estou confirmando. Dael, Leda Motiva, já interceptou o Zulu 10, não passa por bloco. Pushback, salamento, Gono 556, ponte 4. Isso, intercepta rota na posição Motiva e segue conforme depois do plano de voo. Tá ok, Dael, Leda Motiva, Upa Zulu no 0, ação 3-9. 5502 é o transponder, portão 2, chame quanto de pushback, salamento. Solo, 556. 556, portão 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Gono 556. Então 3895, ok? Então 3895, ok? É, Dael, Lida Motiva, 5502, transpone. Afirmo, Dael, Lida Motiva, 5502, 3895. Correto, portão 2, chame quanto, chegou essa lenda. Agora pronta, 3895. Controle Sam 3191. Eu sigo a Sam 3191. Uma chance, Bob, deve? Guarda a coordenação. Guarda. Pioneiro 32, serviço radar encerrado, 59 milhas, sudoeste de Salvador, Camiléu 1201. Sam 3191, estamos no centro Recife, 1251, alterne 133325 e solicita a proa desejada. Ok, obrigado, 251-3325. Voo no 162 já reduzido com 190 nós, a visual pode baixar para 2000? Afirmo, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado, voo no 162. Aí, plantar estabilizado para 2000, 162. Estabilizado visual, hoje, né? Chamé 6255, completa sinal, chame a torre, Uno 1895. Táxi, Gono 556, 154 a bordo, apenas caminho, 13h40 pela meia. Xenê 625, 155, outro da aproximação, altímetro no 0, no 2, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 062 de nós, 6255 do Chené. Pouso, 0, Chené, 6255 no 0, 9. Estabilizou, Uno 162. Uno 162, completa o sinal de Chané Torre, Uno 1895. Uno 1895, 62, obrigado. Controle de Lima, aqui no Zulu, passou para a BR Paris, está com toda a rotatória, 1507. Bem, está passando Lima, aqui no Zulu, reporte visual com campo. Passará. No número 62, reporte marcador externo, baixar travado, altímetro no 0, no 2. No número 62. Azul 4076, bom dia, sua identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Senhor, eu lembro aqui no Zulu, tá visual 4. Aquilo Zulu, Chané Torre, 1895. 1895, boa. 073, confia. Mal 1. Direito, foi sobre o 1, Chané, 2. Ó, eu lembro aquilo Zulu. Lima, aquilo Zulu, reporte com sinal, pista no 7, altímetro 10 no 2. 10 no 2, reportará na curva, na 1-7. O Uno 62 informa o tráfego, setor norte do campo, de 5 a 6 milhas afastado aproximadamente, não interfere na sua aproximação. Tráfego é um Charlie 402, mantendo no 1500 pés. Ciente, o Uno 62 está autorizado, pouso? Afirmo o Uno 62, o vento no 20 graus, 089, autorizado pouso, pista 10. Ok, autorizado pouso, não na 0, Uno 62. 0273. 0173, Zafone. Bom dia, Xené 6255, está autorizado Alfa, Juliette, bate no portão 9. Alfa Juliette para o pátio 09, pátio 9. Sussa 3895 para sustentar de acionamento 02. Botão 2 autorizado, chame táxi, está 3895. Marinha chama táxi, está 3895. Marinha 7073, cotejamento correto, autorizado acionamento, pátio militar, chame Nesta ainda para o táxi. Marinha Após a passagem do tráfego, a linha mantém capçando no 0, Gono 556. Após o tráfego, a linha mantém no 0, Gono 556. Santiago Lima, Kilo Zulu, autorizado pouso, pista no 7, o vento 130 graus, 08 nós. Lima, Kilo Zulu, trem embaixo, checado. Sempre. Atalgo Vitor Charlie Hotel, contato radar, passando a posição Conde, voe Bonfi para a chegada Bonfi, reporte mundial de descida. Já para a gente, solicita, trouxe ela aí para a patroa. Autorizado, reporte para a descida, para Atalgo Vitor Charlie Hotel. Iniciando agora 95 metros. Salve Salvador, gol 1262. Gol 1162, táxi autorizado Alfa, Juliette, parte 1, portão 10, autorizado táxi. Alfa, Juliette, parte 1, portão 10, obrigado. Solução 5-1 em Salvador, ajudando na frequência livre aberta. Igualmente. Decolando aos 52, 120.8, controle. 208, bom dia, Gona 556. Comandante, Gona 556, decola. Gona 556, contato radar, suba para o nível 660, autorizado direto Leda. 660, Gona Leda, Gona 556. Imperial de descida, Vitor Charlie Hotel. Atacando Vitor Charlie Hotel, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte para mudança de regras. 3.312 vai reportar para modificação, Vitor Charlie Hotel. Azul 4076, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Minha direita, no Ponte Belo, no 895, chama a torre, tá 3295. Gol, 1790, táxi 7. 1790, chame pronto para o táxi. Chamar pronto para o táxi, gol, 1790. Por quê? Gol, 1962, autorizado, Duna. Marinha 7073, na presente chame torre 118 decimal 95 para ataque decolar de partida principal. Change altímetro 0 no 2, é posse na Taxway Hotel. Salvador, TAM 3295, Capitão no zero, pronto. TAM 3295, ali mantém Capitão no zero? Ali mantém, não no zero, TAM 3295. Uma 556, está no centro Recife, número 251 e ao termo, 13325. Boa tarde, voo 1556. Boa tarde. Boa tarde, voo 1556. Boa tarde. Se mantém a posição Marinha 73, no táxi hotel. 3895, autorizado decolagem de pistão 0, vento no 20 graus, 099. Livre decolagem do ano 0, tá 3895. O meu time já é bravo. Tínhamos aqui para as 14 horas.